Sobradinho, ZYK 306. Presença marcante no rádio regional. Vamos homenagear nossa padroeira. Nossa Senhora, dos Navegantes. Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, de 2 a 6 de fevereiro. Muita oração e festejos em Sobradinho. Dia 2, feriado, às 6:30, terço, meditado na matriz. 8:30, procissão a pé, saindo da capela do bairro Medianeira até a igreja, onde haverá missa às 9:00. A partir das 10:30, entrega de marmitex com galeto, arroz branco e maionese a R$ 25 e pão sovado a R$ 8. Venda de fichas na secretaria da paróquia. Às 12:00, oração do Ângelus. 15:00, missa da saúde. E às 20:00, noite de louvor a Nossa Senhora na Matriz, com transmissão pela Rádio Sobradinho AM. Dia 5, sábado, a partir das 8:00, venda de cucas, bolachas e galinhas assadas no salão paroquial. Fichas à venda na secretaria da paróquia. A partir das 15:00, programa Gaita e Violão ao vivo, com a venda de lanches, tortas e serviço de copa. E no dia 6, domingo, a grande festa. Às 9:00, início da procissão motorizada, saindo da Igreja Matriz até o Parque da Feijão, onde haverá bênção dos veículos. 10:00, missa transmitida pelas rádios Sobradinho AM e Jacuí FM e pelo Facebook da paróquia. Às 12:00, almoço festivo com venda de churrasco, galeto, carreteiro, saladas, pães, cucas, bolachas, tortas e pastéis. Às 13:30, terço mariano, logo após escolha da boneca e princesas. Às 15:00, celebração com bênção da saúde e da garganta. Às 16:00, domingueira com o quarteto musical e sorteio da rifa. Durante a tarde, também muita diversão e pescaria. Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, de 2 a 6 de fevereiro em Sobradinho. Patrocínio: Solução Net Telecom, Escritório Contábil Zago, Sicredi, Integra Arquitetura e Engenharia, Rogério Carnel Advocacia, Pitácio Bebidas, Sete Informática, Lancheria Laçador, Supermercados Treviso, Vidraçaria São Marcos, Brimaco Material Elétrico, Hidráulico e Ferragens e Refrigeração Pozobon. Rádio Sobradinho, Vozes da Terra. Alô moçada, estamos chegando, cantarolando ao som da gaita e violão. O peão do Rio Grande pra animar, e eles vêm pra cantar, Vozes da Terra. Gaiteiro para animar bailão, para animar o nosso programa aí, né, José Mar? 5:52, estamos aí. A partir de agora, contando também com a sua participação, você que acompanha pelo rádio, pela internet, você pode mandar seu recado pelo Face e também pelo WhatsApp aí, tá? É o 3573-3742, 3573. E você manda o seu recado aqui pra gente, né? É só botar um recadinho aí. Tô ouvindo o programa aqui, tal lugar, ou quero fazer uma homenagem também, quero uma música. Na medida do possível, a gente vai atendendo a todos e a todas aí. Gilcemar, capricha na mesa de áudio, comanda o nosso programa. Vamos lá, Gilcemar. Temperado de sol e minuano, desgastado por chuvas brutais, poste berço de heróis veteranos que se foram pra não voltar mais. Primitivo galpão campesino. Olha aí, Senair Maicá. Tem muito som pro Senair, né? Fizemos muitas encontro aí, né? Aqui em Sobradinho mesmo, ele veio várias vezes, CTG, Feijão, ele veio vários artistas aí de renome aí, né? Pedro Hortaça teve aí várias vezes, né? Também Gauchão da Fronteira, entre outros aí, né? Entre outros aí que estiveram também fazendo show aqui, né? Na nossa região, pessoal aí da música gaúcha. Nós estamos, a partir desse momento, no oferecimento da Agropecuária Santa Rita. Deixa eu ver aqui, tem um recado aqui da Agropecuária Santa Rita. A Agropecuária Santa Rita informa últimas unidades aí de semente milho precoce para a planta. Então, olha aí, aproveite, aproveite as últimas unidades. O recado da Agropecuária Santa Rita. Agropecuária Santa Rita, para facilitar suas compras aí, conta com estacionamento na filial do bairro Baixada aí. É amplo, né? Uma beleza, aquela baita loja, né? Aquela loja bonita aí, a filial. É a matriz aqui na Cidade Baixa, em frente à Praça Rodoviária, 3742-1668, e a filial do bairro Baixada, próximo à ponte, onde você tem tudo para o seu pet, inclusive aí cirurgias, né? Cirurgia para pequenos e grandes animais é com a Agropecuária Santa Rita e com o time do Edson Vieira, do Mano Velho. Vamos ver se dá tempo para tocar duas ainda. 5,55, temperatura 29 graus, umidade 71%. É uma chuvinha boa lá onde eu moro. Lá onde eu moro. É uma chuvinha boa. Bonita essa música, me lembrei dessa música aí agora. Vamos convidar aí hoje. Me lembrei do Joel. Quero mandar um abraço pro Joel e a Juliana, que cantava no domingo no parque. O Joel aí não. Mas deve que existir aí ainda, ali dos pomeranos, né, Joel? Um abraço lá para ele, a esposa, a família, né, garotão. O pessoal daí vão abrir nosso programa hoje, né? Vão abrir nosso programa hoje. E vamos recordar aí, pessoal que cantava bonito, que participava. Fiz festa lá com aquele pessoal naquela região lá, fiz muita festa bonita. Diz que vão levar de novo, segundo o Moacir, que vai cantar agora com o Mano aí, né? Também diz que vão levar o programa lá, o Cid também, né? Grande violeiro. Vamos ouvir a abertura do nosso programa aí com talentos da nossa terra. Seis horas e dois minutos. Fim de tarde. Vamos orar e refletir. A hora da Ave Maria. Boa tarde, você que nos acompanha neste final de tarde de quinta-feira, na Hora da Ave Maria. Nessa quinta, queremos rezar a Nossa Senhora da Saúde, pedindo a Maria que interceda junto a seu Filho, Jesus Cristo, a te conceder a saúde do corpo, do espírito, da alma, do coração e das atitudes. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.